Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Oh, gente, jagunçaiado do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode sentar, ó, e se sirva aí que a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Mas rapaz, outro dia eu fui num restaurante esquisito ali e me ofereceram um tal de um peixe palhaço, não tava ruim não, mas tava um gosto meio engraçado. Era pra rir? Cala a boca. É sério, é uma dúvida honesta, era pra rir? Tanto faz. Vai ter... virar animação no Sapo Brothers, essa. Vai ter vídeo. Ô, rapá! Nossa! Vamos piadinha lá, do tio, dá pra ver. Tá bom. Meu compadre, hoje a gente tá começando mais uma fase do Água de Moringa. E pra estrear o nosso programa novo, a gente tem aqui, co-hosteando essa bagaça, o caba mais espivitado do que bode em chiqueiro de cabrita, ele, o capitão Alexandre Nerdmaster. Fala. Vou te contar um negócio, o TDAH é uma merda, cara. O filho da puta não consegue ficar num formato só de podcast. Acho que eu sei aqui, o Jorge, tu que tá na conversa também, eu já vou antecipar os convidados, tá? É a quinta ou sexta o formato diferente que esse feed Kenga faz nessa porra desse podcast? Sétimo? Em 40 episódios. Puta que pariu. Tá de parabéns, hein, meu filho? Puta que pariu, hein? Nossa senhora. Eu tô aproveitando, salvinte, que eu sou o único na conversa que pode xingar. Porque o Jorge tem a mãe dele que não deixa, o Jota tem o filhinho dele que não deixa, e o outro convidado, que agora quem vai chamar sou eu, porque afinal sou co-host nessa merda, né? É ninguém mais, ninguém menos que nosso querido amigo e desenheiro de mão caprichada e animador da melhor qualidade, o senhor Rafael Beraldo Dourado, dois Sapo Brother. Fala, coisinha mais fofa de tio. Sou eu, agradeço imensamente o convite e já vou logo avisando que vai ter umas participações esporádicas aqui do herdeiro que tá em volta, e é um dos motivos pelo qual a gente vai precisar manter toda a nossa, o nosso vocabulário family friendly por aqui, tá? Mas várias vezes eu vou estar xingando. No caso, filha de uma puta, porque eu posso xingar do jeito que eu quiser, seu desgraçado. Filho de uma puta. É, não bota no alto-falante não, hein, ô caralho. E continuando, como já foi citado pelo meu amigo e capitão Alexandre Nerdmaster, o caba mais sossegado do que jumento em sombra de igreja, Jorge Augusto, do Anime Sphere. E aí, gente do Água de Moringa, finalmente estando à frente de uma gravação, porque, né, eu só me fodo por trás das câmeras. Não aparece em todos os episódios na quermesse, seu filho de uma mulher que eu amo. E eu acho que o fato dele estar na frente não vai impedir dele se ferrar de novo no fundo. Isso também, né? Né? Como se ele não fosse editar essa porra também, né? Rafael, você tem alguma sombra de dúvida disso? Eu acho que já até começou, né? Eu então, acho que ele só não vai se fuder mais porque o Wallace não tá aqui, tá? E vamos graças pro programa! Olá, aqui é o Rafael Dourado. E aqui é o Sapo Ninja. E aqui é o Sapo Jones. E você pode encontrar aventuras com esses dois no canal do Sapo Brothers no YouTube. Tem viagem no tempo. Tem caça-fantasmas. Tem confronto com monstros horripilantes. O que falta a gente ter é seguro de vida, né? youtube.com/sapobrothers. E pelos pulmões de um batráquio, desculpa qualquer coisa. Gente, meu compadre, hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme Vidas Secas, que foi lançado em 22 de agosto de 1963, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, que foi baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos. E a partir daqui a gente segue com o elenco do filme. Diga aí, Capitão Alexandre Nerdmaster, qual foi o elenco desse filme? Bom, no elenco desse mavioso filme, nós tivemos Átila Iório no papel de Fabiano, Dona Maria Ribeiro como Sinhá Vitória. Eu só não sabia que ela era Sinhá, porque Sinhá normalmente é a dona da fazenda, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Foi nomeada assim no elenco. Gente, né? ela é a esposa e a mãe. Naquele contexto, ela é a Sinhá, cara. Então tá. Então tá, ok, beleza, tá bom. Tivemos também Orlando Macedo no papel de... Não, desculpa, não fui eu que dei esse nome, tá? Soldado Amarelo. É o título dele mesmo. Né? Fazer o quê? O Geoffrey Soares no papel de Fazendeiro, que é o Tomás, tá? Yes. E o Gilvan Lima no papel de Filho... que é filho da puta, não tem nome, e o Genivaldo Lima, que por acaso é irmão do Gilvan, no papel do outro filho, porque filho da puta não tem nome, sabe como é que é a situação, né? E eu vou reclamar aqui do seu Jota, que fez a pauta, porque ele fez a disfarçatez de não pôr no elenco o melhor ator desta porra deste filme, que é a cachorra baleia. E eu vou te dizer, inclusive, por que que foi uma falta de sacanagem da sua parte, porque o nome dela aparece nos créditos. Ai, ai, que filho da puta. Tô falando sério, baleia aparece nos créditos. Eu não vi, não. Quando terminou o filme, eu já tchou. Já... Não, é nos créditos iniciais. No início já mostra o elenco. Mas mostra o nome original do bichinho? É, baleia. Tá lá, baleia. Tipo, tá, Fifi assim, estrelando como baleia. Isso, né? Não, o nome do bicho é... Não, o nome da cachorrinha é baleia, não é só no filme, não. Caralho. Bom, naquela época eu não duvido nada que tenham pegado uma cachorra que não tinha nome e já ensina pro filme e dá o nome certo. E olha que se fizeram isso, parabéns, porque a cachorra é o ser vivo que melhor atua nessa porra desse filme. Rapaz, depois a atuação é sofrível. Eu li algumas... tem muito material acadêmico, né, falando sobre o filme e tal, e eles tentam justificar, né, as atuações com base, né, numa intenção do diretor, alguma coisa da linguagem do cinema novo e tal. Mas assim, o fazendeiro, que é o cara que cobra a dívida, ele tá fazendo o trabalho dele direitinho, né? Todo o resto tá recitando assim que é... Da escola São Francisco de atuação. Cara, é muito eu morri de colégio, rir. Cara. Eu morri de rir quando o cara fala, tu também bota água nessa porra tudo? Na hora da pinga. Tu bota água em tudo, caralho. Caralho, eu passei... Ali eu senti verdade, cara. Ali eu senti um... Mas, né? Não. Bom, uma curiosidade é que o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, por muito tempo serviu de material de uso para as provas de vestibular pelo Brasil inteiro. Pois é, eu tava tentando lembrar, Jorge, eu tenho quase certeza que quando eu fui prestar vestibular, que tava naquela relação, da famosa relação da FUVEST, tenho quase certeza que ele tava. Em um dos dois anos que eu tentei, tava ele lá. Então, e aí eu admito que eu, na época, não li, eu li o resumo só. Então, E não caiu nas provas na ocasião, né? Tava listado, mas não chegou a cair. Sim, mas eles listam, mas eles escolhem um dentre os listados e colocam na prova. No meu caso, quando eu fiz o vestibular, eu não tive ele listado. Podia ser pior, podia ser Grande Sertão Veredas. Rapaz, esse tava também... aconteceu comigo, viu, Jorge? Quando ele tava... Vida Seca tava listado, quando eu fui fazer pra PUC em Goiânia, só que não caiu também. O que caiu pra mim foi Macunaíma. Puta que pariu, tá bom. Ok. Vamos lá, gente. Iniciando o filme, a gente ouve um barulho imenso e longo de carros de bois. Insuportável. Cara, o insuportável não é nem o carro do boi. O insuportável é aquela porra daquele berrante ou corno ou trombeta não, do inferno, aquilo, do apocalipse. Aquilo é o carro de bois. É o barulho do carro de bois. É o da roda do carro de boi. Ô Nerdmaster, você que provavelmente assistiu no cinema na estreia. Como é que será, Geraldinho? Geraldinho, só a título de coisa, antes que você faça a pergunta. Filho da puta. Meu querido filho da puta, eu só quero te lembrar que eu sou de 73, não de 63, tá? Você tá mais perto que todos nós de lá, né? Mas isso não significa que eu tenha visto na estreia. Tudo bem que eu vi num festival cultural, mas isso não vem ao caso. De nós quatro, você foi o único que viu numa sala de cinema. Tomar no teu cu, você não quer não, né? É porque agora imagina... faça a sua pergunta. Não, imagina, na sala de cinema, você vai ser impactado nos primeiros segundos de projeção com esse barulhão, tipo, muito incômodo, né? Agora, eu vou contar um negócio sério. Eu vi esta porra desse filme num festival cultural. Não sei se vocês lembram de eu ter contado esse caos aqui na Água de Moringa, que minha escola era metade escola, metade centro cultural. Vocês lembram? Lembro. Então, isso, exatamente. É uma história de merda, exatamente essa. Aí o que que acontece? Aí no centro cultural, vira e mexe, acontecia sarais culturais ou qualquer outro nome que eles quisessem dar pra essa merda, né? E teve um de cultura nordestina. Aí beleza, o que que eles exibiram na sala de cinema do centro? Vidas Secas, ora bolas, né? Fazer o quê? Foi Vidas Secas, se eu não me engano, foi Vidas Secas e o Grande Sertão Veredas também, que teve, acho que minissérie na Globo, alguma coisa assim. Foi, então teve Grande Sertão Veredas também no negócio. Aí, o que acontece? Tocou essa porra desse barulhão do caralho, 10 segundos depois o filme parou. O pessoal pensou que o pessoal pensou que a máquina tava com defeito. Bem isso. Teve que vir o cara que trouxe o filme, né? O representante do sarau cultural nordestino, falando: não, essa porra é assim mesmo. Toca o bonde, tem essa merda desse barulho mesmo. Desculpa. Foi assim que o filme foi feito. Ah, tá. Então tá. E eu confesso que eu assisti tem 5 minutos. Eu terminei tem 5 minutos antes da gravação. Ah, bom, porque se você tivesse visto há 5 minutos, quer dizer que você não viu porra nenhuma do filme, né? Em 5 minutos. Então, nem se ele passasse em 3x a velocidade. Não, eu assisti em 2x, eu tava vendo desde 10 para as 8. A falta de respeito que o cara tem com a cultura nordestina, tá vendo? Ver um filme em 2x, porra, eu agradeço, sacanagem. Agradeço. Todo mundo sabe que tem que ver em 3x. Caralho, eu agradeço por ele ter aceitado participar em cima da hora, porque a outra convidada ficou doente. Beijo, Cris! Então. Continuando... Depois que a gente ouve o barulho do carro de bois, né, e a gente acha que é um berrante logo de início, certo? Mas lá na frente a gente vai perceber que era, porque o barulho se repete quando eles chegam na cidade, né? Uhum. Vem ao longe, numa cena muito lenta, a mãe, o pai, 2 filhos, um papagaio e um cachorro. Depois de cachorra! Alguns... É uma cachorra. Depois de alguns tropeços, eles param para comer, a mãe mata o papagaio, dá de comer. O papagaio tava chato pra caralho. Cara, eram os dois barulhos, os dois piores barulhos foram logo nos primeiros 3 minutos de filme. A porra da carroça de boi e o cara do papagaio. Coitada da baleia, estica, abre um galho de olho na hora que o papagaio morre. Agora vocês imaginem. E a gente percebe. Oi, continua. Uma produção da década de 60, brasileira, feita com recursos, né, parcos. E tem a cena de matar um papagaio. Tem nada, tu não viu nada, Beraldo. Agora, vai ter uma morte muito pior depois. Mas a questão do ponto de vista de produção, hoje em dia, pra fazer a morte de um papagaio, você faz um animatrônico do papagaio, um CGI do papagaio. Você faz que seja um Muppet do papagaio. Tô lembrando do filme. Tu faz o Louro José. É, o Náufrago do Tom. Ah, mas esse morreu. Você faz o. Você faz igual o Náufrago do Tom Hanks, que eles fizeram um peixinho robô pra ele nem pescar peixe de verdade, pra não se complicar com as sociedades de proteção animais e tal. Agora, você imagina a década de 60, que pra fazer som de papagaio, eles usavam, muito provavelmente, um papagaio de verdade. Não, aquele papagaio não era papagaio. Olha. Cara, aquilo ali era muito filha da puta qualquer da produção fazendo... Então, aquilo não era papagaio de verdade, mas nem aqui, nem no... Ai, que te parta, Beraldo. Eu tenho pra mim, pode não ser um papagaio de verdade, mas eu tenho pra mim que não era um boneco de pássaro. Era uma ave. Não, o papagaio... Não, aí é que tá, não. Tá, beleza, entendi o que você quis falar. Papagaio era de verdade, mas... O bicho era de verdade, agora o barulho do bicho não era... Sim, mas a questão é, mataram um bicho ali. Ok. Mataram numas, né? Porque ela só pegou, botou um... A gente só ouve vamos dizer, o efeito sonoro, né? E vai embora. E nessa pegada do cinema... Não, mostra novo, assando. É provável que eles comeram de verdade o bicho. Mostra assando, Nerdmaster. A mostrar assando pode ser qualquer coisa, né? Não tem que ser necessariamente o papagaio. É bom, de fato, é uma ave morta de verdade, mas... Pode ser um galeto safado que eles que a produção tinha pra poder fingir que era um papagaio assado, porra. Se duvidar, fizeram o filme em preto e branco pra não ter que identificar o papagaio, só por causa disso. Não. Nesse caso, não. Nesse caso, foi falta de dinheiro pra comprar película colorida mesmo. Muito trabalho de pintar um bichinho de verde, vai no... Nesse início, a gente já percebe que quem toma a maioria das atitudes é a mãe, né? A senhora Vitória. E eu quero chamar a atenção para a primeira grande cena de atuação magnífica de baleia, que a baleia presencia este ato de destruição da fauna brasileira e pensa, caralho, acho que o próximo sou eu. O próximo vai ser eu. Caramba, eu já achei que ela pensou, o que que vai... Posso ficar com a perninha aí, com a coxinha? Nada. É, mostrou, deu um close na cara da baleia, assim que eu falo assim, eita porra, próximo é a cachorra. Eita porra é a expressão exata que teve na cara daquela cachorra. Aí, continuando, eles continuam caminhando naquela seca, no leito daquele rio ressecado. O menino cai exausto, né? Não. Aquilo foi manha. Ele não caiu exausto. Cara, uma criança que cai exausto não bota a fronha ali, o negocinho bonitinho e usa de travesseiro, cara. Aquilo ali não foi exaustão, não. Ali é manha. Técnica de atuação 1963. E eu tenho certeza... que o cachê do garoto não incluía ele se estabacar no chão, né? Ele falou, tem que fingir que desmaia. Vou botar outro travesseirinho aqui, né, pô? Pelas duas mariolas que estão me pagando pra fazer o trabalho, não vou me tacar no chão, não. Você acha que pagaram? A família segue viagem, chegam numa casa que aparentemente tá trancada e abandonada, invadem a casa, né? E durante esse processo, o cachorro... baleia, persegue um preá e ganha beijos. Olha, cara, quando eu vi que era um preá, eu tinha que ter lembrado que aquilo era um preá, tá? Porque pra mim pareceu qualquer coisa. Rato, eu pensei hamster, que era um tatu, logo tatu, no começo. Cutia, uma mini cutia, sei lá, qualquer coisa. Até que eu lembrar que aquilo era Ceará, né, sertão, então aquilo obviamente era um preá. Ouvinte que não é ouvinte habitual do Água de Moringa. Em primeiro lugar, seja bem-vindo. Pra casa é sua, como falou já o filho da puta no começo da conversa. E se você não sabe o que é um pré-á, joga no Google. Boa. Logo depois que eles entram na casa, começa a chover, ou seja, iniciando a fase de chuvas no sertão. Durante o tempo que eles estão dentro de casa, eles conversam, mas é interessante que nessa conversa o marido tá falando uma coisa, a mulher tá falando outra, completamente diferente. Não existe sinergia entre eles. Nem puta, eles não estão conversando, estão os dois falando o que der na telha e foda-se se tem conversa no meio do caminho, seja, né? Eles estão conversando como qualquer casal conversa. Como qualquer casal, cada um casado. Deixa a minha mulher ao vivo tu falar isso, deixa, Beraldo. No dia seguinte, chega o vaqueiro, o dono, né, o fazendeiro, o dono da casa lá, o senhor Tomás, e expulsa eles, vai, guarda o gado, volta, expulsa de novo, e o Fabiano tenta negociar com ele, e eles acabam chegando num acordo de quarteação, ou seja, eles vão ganhar um bezerro de cada 4 que nascer, né? Além de casa e comida. Além de casa. Não vai ganhar. Aí é onde tá. Não ganha. Eles podem ficar na casa. Você vai entender. Ué, então, eles ganharam casa. Eles não quer dizer que a casa é deles. Eles estão lá. Estão usando. Não. Eles só podem usar lá. Eles vão pagar por cada dia dormido. Então esse pagar, o fazendeiro cobra um aluguel, né? Porque então, tem a hora que o fazendeiro cobra o juro. O que eu entendi lá da frente, né? Que essa cobrança de juro se dá porque ele precisou ficar pegando dinheiro com o fazendeiro para poder custear. E aí, né? Tudo que você pega emprestado, tudo pega é cobrado. Várias vezes é representado isso, é contado isso no livro de história e tal, que era o que os donos de grande fazenda faziam, né? Que é botar o pessoal cativo, né? Nunca faziam dívidas que nunca conseguiam pagar e não conseguiam ir embora e tal. Mas o lance da casa, eu realmente achava que a moradia era cedida, não era cobrada. Eles não especificam, mas também não faz muita diferença. E o lance é que você vê que no começo o cara chega, não quero ninguém aqui. E no final dá a entender que o fazendeiro tá indo embora e vai deixar pra lá, né? Então, tipo, que começa com não quero ninguém aqui, depois vai ser um lugar abandonado que ninguém vai querer pegar do mesmo jeito. Né? E essa situação de... do cara pegar um vaqueiro errante e dar um teto, entre aspas, dar um teto a ele, depois, na hora da paga, ele cobrar cada centavo do que o outro gastou, e com juros, né? Porque o tempo que ele ficou ali, o aluguel daquele casebre e a comida, o sal, até o sal que eles utilizaram, isso aí foi tudo cobrado, né? O nome disso sobrava. É escravidão. Pois é, né? Não é diferente disso, não. E não sobrava o suficiente pra dar nada da cama de couro. Aliás, a primeira vez que ela fala da cama de couro é naquela conversa desconexa do começo. Desconexa. Né? Uhum. Na fala dela já tem o lance lá do cara que tinha a cama de couro, do lugar que eles vieram antes e tal. Aliás, cá entre nós, se eu sou o Fabiano, eu ficava meio cismado, tanto que essa mulher citava lá o cara da boladeira. Essa mulher gostou muito dessa cama de couro, pra quem só viu, viu? É. Coitado. Acho que a gente vê depois no filme que não é a mulher que tem jeito de que trai a relação, tá? Antes de o Fabiano ir para a cidade, né? Assim, a Vitória faz as contas, né? De quanto ele vai ganhar. E ele vai já com a continha usando feita, um abaco de feijão. Que maravilhoso, por sinal. Vou fazer um. Só que quando ele chega lá, o patrão cobra juros, né? Do que foi gasto, né? Do que foi consumido. E o Fabiano recebe muito menos do que esperava. Né. Aí ele vem aqui um detalhe interessante dessa cena, que é... Ele começa a enroscar e fala, não, minha mulher fez a conta, era diferente. Dá aquela treta, né, com o chefe. Né? E aí, quando ele vai se desculpar com o chefe, não, você não entende, é que é minha mulher que falou, minha mulher que vai achar ruim e tal. E na hora o chefe entende. Fala, deixa quieto. Mas tem um lance da que aquilo toca, assim, na composição, que é ele entrar na casa do cara e as crianças do cara estão tendo aula de violino. Né? A menina, né? A filha dele, isso. E aí você vê, pô, o que ele tinha de ruído na vida dele era aquele inferno, aquele barulho, daquele carro de boi ardendo no ouvido da gente. Aí ele chega no lugar, tá lá, tocando um violino. Tudo bem que tava um pouquinho irritante também. Mas é uma das pouquíssimas cenas com música. Sim. Nesta porra deste filme inteiro. Só vai ter música de novo na igreja, né? E se tu vai ter música de novo na quermesse. Na quermesse. E se tu ver, quando ele chega na casa do chefe lá, do fazendeiro, ele chega de garupa num carro de bois, fazendo o mesmo barulho que tava no início do filme. Barulho do inferno. Mas ali tava mais baixinho, pelo menos. É, né? Depois que ele sai da casa do fazendeiro, ele tenta vender uma carne de porco que eu não sei como apareceu ali, porque não foi mostrado antes, né? Que ele levou no Bornal, só que ele foi barrado pelo fiscal da prefeitura e pelo guarda amarelo, né? O policial amarelo. Ô Jota, deixa eu aproveitar o espaço para tirar uma dúvida, caso você saiba. Esse termo do amarelo, eles citam no Auto da Compadecida, né? Que o João Grilo é um amarelo e tem... O que isso... quer dizer? Amarelo, nesse caso, é anêmico. Não, mas tem uma chamada, tem um significado um pouco diferenciado, que é a mesma coisa do checheiro, sabe? O cara mentiroso. Você não ajudou nada, cara. Ajudou pra caralho. Agora que sei. Nossa, amarelo senhora, é o checheiro. Pô, agora que eu tava sabendo. Então, o checheiro, né? O checheiro, né? É o cara que cata seixo na beira do riacho, que é o cara que faz coisas pequenas, né? Então, o trambiqueiro, secheiro, o mentiroso, sabe? O cara Eu tinha a impressão que era alguma coisa meio étnica, sabe? Como se era alguém que tinha algum atributo físico específico e que seria um termo depreciativo nesse sentido. Não, o amarelo, então é o cara... Sem vergonha é isso, é outra... Exatamente, tem mais a ver com o caráter, né? O cara sem caráter. Que não fica em emprego nenhum, que não fica em lugar nenhum e vai fazer coisas pequenas, como... É que alguns são que nem o João Grilo, que é o amarelo mais amarelo de todos os amarelos. Pois é, cara, essa frase ecoa... E o próprio Didi nos Trapalhões é isso também, né? É o mesmo personagem. Né? Não, quando a gente tem que lembrar do Auto da Compadecida, a série barra filme, né, que teve recentemente. Que vai estar Marco aqui Nanini, logo de Moringa. Que é o Marco Nanini fazendo o capitão, né? Eu tenho que passar aqui com o seu João Grilo, amarelo, mais amarelo dos amarelos. Oh, Nerdmaster, você sabe que tem 20 anos esse filme, né? E? Não, é porque que você falou mais recente. Foi a última produção dessa obra, porra. Até uma curiosidade legal. Eu lembro de outras duas adaptações do Auto da Compadecida, que é a versão dos Trapalhões. E aquela versão que a Globo fez no especial que ela fazia de terça-feira, acho que era o Terça Nobre, que acho que era com o Diogo Vilela. E eu assistindo o Vidas Secas, eu pensei, caramba, será que esse filme não caberia uma releitura? Ah, caberia, atual? Caberia, muito caberia. Eu sei que é complicado mexer num filme que tem todos os... Eu só quero pedir um favor para os produtores cinematográficos e produtores culturais brasileiros que com certeza estão ouvindo aqui o Água de Moringa. Só não bota o porra do barulho do carro de boi. Pelo menos não bota no último volume, por favor. Eu acho que o mais complicado nesse caso é porque, diferente do Auto da Compadecida, nenhuma das versões era aclamada, né? A dos Trapalhões, que é muito boa, ainda assim é um filme dos Trapalhões e ficava naquela categoria onde a crítica nunca chega. No caso desse, ele é um filme muito referenciado pela história do cinema brasileiro, então talvez isso seja um limitador para mexer nele, mas que ele valia uma atualizada para trazer essa história para o público atual sem ter que passar pelas características cinematográficas da época, isso valia, viu? Tu imagina um Vidas Secas no estilo Auto da Compadecida, a série. Caramba, tem tanto trecho nesse filme que dava para abordar de maneira mais cômica, que ficaria A gente vai ter uns 10 retrataria, retrataria melhor o Nordeste do que como foi retratado em Vidas Secas. Jota, né? Isso é uma coisa que eu acho que tá no livro também, né? Mas no filme fica muito. Tudo bem, o sofrimento do nordestino, especificamente da vida seca e tal, ok, faz parte, é o cerne da obra. Mas não tem. O único momento que tem de carinho entre a família é quando a mãe fica feliz porque as crianças vão poder engordar. É naquele momento ali que eles se acomodam, que a casa é boa, que tá chovendo, que eles veem uma esperança. Naquele momento você tem o. Claro, tem a questão da proteção de um pelo outro, ele ir lá pegar o moleque desmaiado, fake e tal. Mas ele, o que ele recusa mais pra frente pra cuidar da família. Mas você vê que é uma coisa tão, tipo, é tudo tão triste o tempo todo, tão desolador, que ok, acho que é a ideia, né, a ideia do livro, a ideia do filme, mas deixa a gente com aquele mal e certo, tipo, gente que, né, a gente acaba ecoando a voz da Sinhá, né, falar, pô, mas que vida de bicho, né? É, vai exatamente. Então, nesse ponto, deixa eu só fazer um comentário a respeito. Realmente, a vida de retirante não é nada fácil. E, nesse ponto, o filme foi bem assertivo em tratar tudo isso, cara. É, eu acho que... Eu tenho que preferência pessoal, na verdade, mas eu sinto que, sabe, não tem... tem dois momentos de música. Uma música distante da quermesse e a música que ele vai enquanto tá vendo uma aula de violino sendo dada para as filhas do dono da fazenda. E aí você não tem, na vida deles... No livro tem um pouco do filho mais velho, do filho mais novo que sonha em se igualar ao pai. Então tem um pouco dos devaneios do moleque, mas uma coisa mais lúdica e tal. E acho que tem um capítulo que são os sonhos da cachorra. Mas o resto é tudo tão o tempo todo que às vezes fica se a gente, né, se pergunta enquanto espectador, que vale a pena passar esse, né? Tipo, tô avançando aqui, mas é que o Fabiano vai se perguntar mais pra frente. Depois que o Fabiano termina a conversa dele com o policial lá e vai, né, sai da casa do patrão, ele tenta vender, como eu falei, o porco, não conseguiu vender, só que ali o policial, o guarda... Ali o Fabiano todo... meio deu uma de João Grilo, não deu? Não pode ali. Vender... Mas comer a carne, pode? Né? A gente pode, né? Comer a carne tá podendo, né? Mas é só muito pedir pra tomar um esculacho, falar isso pra autoridade ali, policial, né, cara? Então, ali tá, o clima tava tão pesado, né, que já veio pesado do início ali, que eu falo assim, cara, qualquer coisa que esse cara fala, ele vai explodir uma guerra, velho. Não adianta. Por causa de um pedaço de porco, não, senhor. Posso comer? Não posso dispor do que é meu, não. E você vê que. Você vê como o cara é chucro, né? Porque. Tá bom, quanto custa? Qual é a parte que eu tenho que pagar pra poder vender o porco? Nem, sabe, nem essa sensibilidade de falar, tá bom, vai, tem que pagar quanto é que é. Se não vale. Mas a pena, ele mesmo não vende. Falou que ele não sabe fazer conta, Beraldo. Então ele estaria sendo fodido de qualquer maneira. É, isso é verdade. Levasse a mulher junto pra fazer a conta. Porra! Aí aproveitava as crianças pra fazer cara de dó, quem sabe não conseguia um descontinho. No sinal, no semáforo. Bota a família pra trabalhar. Depois. Já queria botar o moleque pra cuidar de boi? Já, ele vai crescer um pouquinho, já vai cuidar do boi. Calma! Só piranha. Ah, desculpa. Depois disso, né? A família vai pra igreja, todo mundo com roupinhas novas, né? Claro, acabou de receber o herói. Parece uma certa pessoa nessa conversa que lustra careca, passa sabonete febo pra ir na quermesse. Não duvido nada. Aí, uma cena interessante é a cena que eles estão lavando os pés pra quando chegam na cidade. Aí eu entendi, né? Porque eles vieram descalço pelo meio do campo e só calçaram os pés ali, quando entrou na cidade. Então lavaram os pés para tirar a poeira e o Fabiano sofrendo para tentar encaixar o pé dentro daquele sapato apertado, né? Porque sabe como é que é? Botina nova dói, né, gente? Do botina nova até pegar o jeitinho do pé machuca, né? Cara, o cara faz uma cara de sorriso quando o sapato encaixa direitinho e sai todo feliz, todo pimpão pra ir na igreja. Só que ele sai da igreja. Saiu da igreja e tirou o sapato. Que aí que ele fez mais cara de feliz ainda. Né? Saiu da igreja, truque, foi no boteco, né? Tomar uma pinga e tirou o sapato, né? O truque da busca da felicidade, gente. Comprar um sapato número menor, que pelo menos você tem uma alegria na vida na hora de tirar. Caralho, puta que pariu, se tua alegria tirar sapato apertado, Beraldo, eu sinceramente tô com pena de você, sabe? Nessa situação do filme aqui, é o único sufoco que o cara teve, que até pra tomar pinga vem com água, bicho. Mas pinga não é água ardente? Ai, olha só. É, né. Já sabe, né? Tenho que anotar essa pra fazer tirinha. Aí Jorge vai colocar não. Não. Aí depois que ele toma a pinga, o policial que tinha visto ele lá quando ele tava tentando vender o porco chama ele pra jogar 31 e fica instigando ele a apostar mais, a jogar mais, a pegar mais cartas. Que diabo é 31? É o mesmo que 21. Tu vai pegando carta. Só que carta, com 10 a mais. É, tu vai pegando carta. Que bom. Se pegar 31 21, é o mesmo que 21, tem algum problema na matemática séria aí no mundo. Ai, que puta. 31 é o 21 do que não sabe fazer conta. Quem foi que convidou esse cara, hein, velho? Tu que me chamou de cocô-host. Merda. Vamos lá. Literalmente falando. Né? E quando ele sai do... Ele percebe que tá gastando o dinheiro dele, tá perdendo demais. E aí ele sai do jogo, só que o policial não gosta nem um pouquinho, né? Vem cá e peita ele. E ele acaba, entre aspas, desacatando o policial e vai preso injustamente. Você não acha um desacato o fato dele não querer perder mais dinheiro pra autoridade? Não é? Só que a autoridade não tava ganhando, tava perdendo também, né? O que eu achei ruim, é ruim mesmo dessa cena, é que primeiro não dava pra entender o que eles estavam jogando. Segundo, não dá, só dá pra entender que ele tá perdendo porque ele tá fazendo cara de quem tá perdendo. É. E terceiro, não dá pra entender que o policial tá perdendo também. E meio que não dá pra entender direito como é que... Se fosse um jogo de truco, estaria mais fácil de sacar. Eles eram parceiro e ele saiu no meio. Tipo, né, teria uma motivação ali pra treta. No final, fica só fica ali o policial cavando falta pra poder prender ele depois. Mas não dá Beado, muito. Oi. Uma coisa que você tem que deixar bem claro, eu acho que você percebeu quando você viu esse filme, é que não dá pra entender é o mote desse filme. Pois é. Tem uma... E tem uma coisa assim nessa do policial e cavar o desacato, beleza, fica bem claro, mas ele desistiu da jogatina quando ele percebeu que estava perdendo muito, mas ele guarda um troquinho no bolso. Uhum. Então ele nesse momento você vê que o cara tem um mínimo de cabeça no lugar, né? Tipo, mesmo ele tendo já tomado uma cachaçinha aguada, ele disse, ó, não posso perder, torrar o dinheiro todo aqui porque tem coisa pra comprar pra casa, né? E aí ele sai junto. E nessa hora, é aquela coisa de enredo que desenrola mal. Se ele falasse pro policial, meu dinheiro acabou, o dinheiro que tá acabando já tá comprometido, eu não posso gastar mais, o policial ia ficar puto, mas talvez... Aí ele já, em vez dele explicar que ele não podia gastar mais, ele já vai falar, e você que gastou tudo teu culpa? Tipo, já vai desacatar a autoridade. Não, cara. Tem tipo de gente que não importa o quanto que você queira economizar, os caras querem tudo. Não tem jeito. Não, eu sei. Mas assim, do jeito que eles constroem, se ele tivesse tentado se explicar e o policial fosse escroto mesmo assim, é uma coisa. Mas não, ele vai pra ele desafia quando ele vai retrucar. E aí dá margem, mas é claro, quem já lidou com a autoridade abusiva sabe que a gente não retruca, né? Você não retruca alguém com distintivo de arma na mão. Tu mesmo usou um termo preciso e conciso pra explicar o Fabiano. Ele é bronco. É, tem isso. Tem isso. Você acha que um bicho bronco, que mal sabe ler, que nem lê ele sabe, não sabe nem ler nem escrever, né? Nem contar, que quem conta é a mulher. Né, assim, você acha que ele vai ter sagacidade de pensar, acho que eu não vou cair na armadilha do policial amarelo? É, acho que diplomacia não estava entre as munições disponíveis. As habilidades dele, né? Uma coisa que você tem que entender é que nem todo amarelo é o João Grilo. É verdade. Depois que ele vai preso, né, leva uma surra, né, pra dar uma amaciada, e um jovem rapaz que tem aparentemente a mão quebrada na cela ajuda o Fabiano ali a se deitar, né, a se acomodar. É, das duas, uma, ele tem a mão quebrada ou tá fazendo cosplay de Napoleão. Né? Parece bastante. Tá, né. Enquanto isso, A família do Fabiano tá procurando no meio da multidão. A baleia aproveita a festa e dá uma escapada, desaparece, né? Os filhos... E é nessa hora que dá merda pra baleia também. E cara, os filhos... Na boa... Pera só um instantinho, Jota. Mano, pra mim... A cachorra já sabia que ia dar merda, ela simplesmente se mandou pra fora da cidade, esperou a merda toda rolar, e aí só depois, quando o pessoalzinho saiu da cidade, ela falou assim, hora de ir embora. Isso é só pra você perceber como o cachorro, ou melhor dizendo, a cachorra, é a pessoa mais inteligente dessa família. Durante o tempo que o Fabiano ficou preso, né, passou a noite lá, a mulher dele, né, e os filhos ficaram na porta da igreja a noite inteira, né, dormiram lá, passaram a noite lá. De manhã, eles são acordados, acredito, pelo... Não, e uma coisinha, duplinha de criança birrenta, achando que é baleia, baleia. Ninguém se preocupou com o caralho do pai. A baleia volta, filha. Tu acredita que eu achava que ele tava chamando o pai? Tu acredita que eu acho que ele tava chamando o pai quando falou que era de baleia? Que hora a baleia volta? Assim, ué, chama o pai de baleia? A primeira vez que ele falou baleia, eu pensei, porra, ele chama o pai de baleia? Eu achei também. Que porra é essa? Ah, não, baleia cachorra. Olha, mas o pai é magro, velho. Como é que chama o pai de baleia? Eu vou te falar que eles deram sorte da baleia não voltar cheia de baleinha, hein? Porque cachorra, né? Escapa assim. Grudada, né? Com a coisa baleia. Que eu mais fiquei espantado é como é que eles sabem a palavra baleia. Olha, no Nordeste... Pra chamar cachorra. No Nordeste, já dizia o rei do Baião, Luiz Gonzaga, no Nordeste, cachorro de pobre tem nome de peixe. Porra, mas até eles conhecerem uma baleia... Parceiro, isso é inexplicável. O sertão já não foi mar? Ou vai virar mar? Uma coisa puta assim. Que marinho! Vida daqueles dois remelento, porra! Ai, ai... Bom, depois disso, pela manhã, chega uma patrulha volante, eu acredito, ou cangaceiros, ou jagunços, não se antes sabe. Antes disso, não. Antes disso, a surra que o Fabiano tomou... Foi lá atrás. Foi antes dos cangaceiros. Aliás, ele tava com o troquinho da grana. Levaram o dinheirinho dele? Não, porque tava no bolso da algibeira ali do... Porque a surra vai lá, mas pô, levar o dinheiro é uma sacanagem. Mas não acharam. Eles teriam levado se tivesse encontrado. É, mas não acharam, não. Bom, de manhã, né... Quando chegam aquela patrulha, que eu acho que era uma patrulha volante, porque se fossem cangaceiros, eles estariam com mais couro, né? Eu acho que se fosse cangaceiro, não iam chamar o padre, né? Não, talvez, às vezes chama, né? Chega direto na delegacia. Chama. Eu acho que são cangaceiros, sim, porque eles ficam chamando o chefe de capitão. O chefe de capitão. E tem o lance da dona Vitória se esconder quando vê eles, né? Isso! Só que eles estão muito mal paramentados, né? Então... Filho, o problema do paramentado é um negócio chamado orçamento. Não sei se você já ouviu falar. Então, um ponto que eu gostaria de levantar nesse caso é que quando aparecem cangaceiros em determinado lugar... Dependendo do líder dos cangaceiros, você já chama o padre pra dar extrema unção pro povo. Os cangaceiros. E você pode ver que devem ser cangaceiros, sim. Porque a volante, por ser volante, por ser teoricamente polícia, né? Uma autoridade policial do governo, não estaria o povo saindo de cueca no meio da rua para poder atender o pedido do cabra. Mas nem sempre, viu? Existiam patrulhas volantes que era formado por um capitão que realmente era um funcionário do governo, e ele arrebanhava pessoas civis pra estar junto com eles, como se fossem policiais também. Mercenários. Como se fossem mercenários contratados, entendeu? Então, marceneiros. Nem sempre eles eram todos militares. Engenheiros. Às vezes só tinha um, né? Bom, depois que o padre vai chamar o chefe vai na delegacia pra liberar o sobrinho do capitão cangaceiro lá, ele vê que o Fabiano tá ali preso e libera ele também, né? Fabiano vai pra casa. É, o Fabiano, ei, tá fazendo o que aí? Não, tá só se curando. Se curando de quê? Não interessa, tá só se curando. Então tá, se ele tá se curando, tira ele daí. Já curou? Então cai fora. Ele tava meio indisposto, e os policiais fizeram uma massagem nele. Né? Eles seguem pra casa e no meio do caminho, o rapaz que tava junto com ele na cadeia lá empresta o cavalo. O Fabiano não precisa caminhar, né? E no meio do caminho, quem eles encontram? Baleia. A baleia. No meio do sertão. Baleia viu que ia dar merda, se colocou na entrada da cidade e falou: vou esperar os caras aqui até pra não rolar merda já pra pensou, mim, né? Já pensou se dão uma arma na mão da cachorrinha pra ela atirar num cachalote e aí escolher baleia? Baleia. Nossa senhora, Peralda, essa foi muito, longe essa meu piada. Deus, foi pior do que a minha de abertura. Né? Mas pode aí concluir, mais um show de interpretação, né? Você vê na cara da baleia que... E aí, acabou a merda? Podemos ir pra casa agora? É, por aí. Bom, então, nessa sequência aqui, que eles vão fazer um convite pro Fabiano se juntar a esse bando. Uhum. É, eu tinha entendido, quando eu assisti, que seria tipo um bando de jagunço. É, e daí eu fiquei, pô, se ele se juntar, se fosse jagunço, ele vai ter que ir embora, né? Não vai, vai ter que ficar percorrendo onde o chefe manda, isso seria o afastamento da família. Mas aqui nas anotações colocaram que podia ser o cangaço. Pode ser também, é possível. O cangaço não recebia a família quando alguém entrava neles? A família não ia junto? Nem sempre. Porque se fosse, era um problema, uma resolução problema. Mas também tem um negócio, não ficou claro que ele iria embora e deixaria a família. Ele falou, vem com a gente. Não, o cara chegou e falou, vem com a gente, o capitão paga bem. Ele não falou, vem tu com a gente, larga a tua família. O lance do capitão paga bem. Só que ele deu uma olhadinha, olhou pra família, olhou pros cavalos e falou assim, será que eu largo esse povo? Mas é, se parar pra pensar, seja jagunço, seja cangaceiro, a família não vai estar do lado o tempo todo, a não ser que vá trabalhar também, né? Não, no caso de cangaceiro, Rafael, no caso de cangaceiro, alguns cangaceiros que tinham família ou pousava a família numa casa como aquela ali que tá que eles estão morando, ou em alguma cidade deixava a família hospedada, entre aspas, com algum ficava morador. Ficava sob proteção, né? Né? E cangaceiro não deixava as famílias, vamos assim dizer, num acampamento, tipo Maria Bonita? Nem sempre. Isso aí porque era o bando do Lampião, são os bandos famosos, né? Mas mesmo assim, ninguém andava cheio de filho e esposa, não, né? Eu tô pensando nisso mesmo, não faz sentido. A família, se tinha família, ficava em algum lugar, e mais provável, não tinha família. Né? Não, chegava numa cidade, deixava a mulher e os filhos na casa de alguém, tome conta da minha família aí, quando eu voltar, se não tiver todo mundo bem e gordo, eu mato todo mundo nessa porra. Pronto. Tá fácil, tá. Parece aquelas histórias do Lampião que tu contou lá nos primórdios do Lampião de Rubinho. É bem isso. Então... Não, e noutra cena que mostra como é que essas crianças amam o pai voltou. Beleza? Falou-se porra nenhuma. Acharam a cachorra. Baleia! Baleia! A gente achou baleia! O pai só olha para aquelas crianças e fala: filhos de uma tenga. Mas também, convenhamos, né? O pai olha pras crianças e pensa, esse aí vai dar vaqueiro quando crescer. Pô, também dá pra entender, não ter lá... Né? Uma... Esse aí vai dar pra vaqueiro quando crescer também, né? Dependendo da situação. Era isso lá na frente. Bom, esse arco finaliza com a rezadeira fazendo a ladainha da reza, costurando um pedaço de pano nas costas enquanto reza pra curar os machucados do Fabiano. Curar os machucados, nada. Ela quer mandar os machucados pro inferno. A minha tá literalmente mandando os machucados pro colo do capeta. Foi aí que, inclusive, o Marvel aprendeu o que é inferno. Pois é. Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Lica Moon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify, em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso. E aí a gente inicia a terceira parte, que o menino tá... Não sei o que deu naquele moleque pra querer saber o que é o inferno e como é o inferno, né? Toma então, tapa do pai, toma cascudo da mãe. Então, cara, nesse essa ponto piada. Então, nesse ponto foi o seguinte. Pelo que eu pude perceber, o moleque tava do lado dos pais quando a rezadeira tava fazendo a reza dela e a rezadeira falou do inferno. Ele não entendeu porque o pai e a mãe não falaram nada e resolveu perguntar. Aí temos um momento, o Lucas Silva e o Silva falando diretamente do mundo da lua, porque aí ele voltou pra terra na base de cacete. Mas, cara, assim, se aquilo é escrito com uma pegada cômica, ele virar pra mãe e perguntar o que, que é inferno. Aí a mãe falar que inferno é um lugar onde vai gente ruim. E aí ele pergunta, mãe, você já teve lá? Puta que filha da puta, né? Não, ele mereceu. Ele mereceu aquele cascudo, mas mereceu muito bem merecido aquele cascudo, cara. Bem dado, viu? Aquele cascudo. Tudo bem que no final ele saiu com um ai ai ai que é mais falso que nota de 3 real, né? Nossa, que ai ai ai ai. Nessa hora que o diretor tem que ter firmeza pra colocar os atores a vivenciarem a situação da maneira mais precisa. Era pra ter dado tapa de verdade, porque ele reclamava de verdade, a cena ficava melhor. Coitado do menino, gente. O preparador de elenco lá do... Não, peraí, Jota. Não, Jota, peraí. A mulher chega pro garoto e fala, é um lugar cheio de chama, espeto ardendo, tudo do mal, tudo de ruim, e é pra onde vai as pessoas que faz o mal. A mãe falou desse jeito. E o moleque fala, você já viu como é que é lá? Já teve lá, mãe? Porra, ele... Cara, eu tinha dado... Eu tinha quebrado a cabeça daquele filho do Makenga com uma pergunta dessa, cara. Porra! Depois que ele faz tudo isso e descobre um verdadeiro inferno em base de cascudo, né, a mãe começa a reclamar e se desesperar, se desejando a morte, porque a situação tá piorando e a seca tá voltando, né? Ou seja, a gente tá começando a chegar na situação do início do filme, né? O gado tá começando a morrer e o patrão... Caralho, decide... cena impressionante a do gado morrendo, cara. Não tem um degradê de tempo, né? Você vê o gado ficando ruim com o problema, daqui a pouco já vê uma carcaça do bicho. Mas eu vou te falar que ele toma essa opção, né, no filme várias vezes, porque no começo dá a entender que tudo acontece no mesmo dia, quando eles ficam na casa, e tem uma ida e volta. Quando ele vai pegar o dinheiro, já passou que um ano que ele tá lá, e também... Isso. Nada, a gente meio que vai entendendo os tempos da coisa, mas nada é dito. Aparece três legendas no início do ano, no início do filme em 1940, no meio do filme em 1941 e no final do filme em 1942. Caramba, parece legenda? Parece legenda. No final, quando então, eu vou aproveitar pra falar um negócio que me irritou pra caralho, que foi a coisa que mais me irritou, inclusive, na porra desse filme. Tudo bem, o filme é de preto e branco, beleza, é o que deu, é o que tem pra hoje, tal e coisa, mas se o caralho do filme é todo no deserto, todo no areal, tudo branco, com o sol batendo a pino, não me faz legenda branca no caralho desse filme que não se lê uma vírgula desta porra dessa legenda. Realmente. Não tinha vírgula. tomar no teu cu. É por isso que eu não vi a vírgula. Aí, ó, tá aí a vírgula. Ah, tá, pode colocar. O patrão vem falar com o Fabiano, né, e manda ele juntar o restante do gado, é, e pra pegar o bezerro da vaca laranja, né, que é a quarta dele, e vem no dia seguinte pra pegar o resto do gado e acertar o resto das contas dele, né? Só que a esposa do Fabiano fala assim, não, faz as contas lá no feijãozinho de novo, no ábaco do mal dela. No ábaco assim, de feijão. E fala assim, olha, não vai dar não, certo? Em vez de você juntar o gado, vai lá, pega só o bezerro, a gente vai zarpar daqui, filho. É isso aí. E o Fabiano aí eu fiquei se lasca no mato também. Pra ir atrás do bezerro. Se ele tivesse juntado o que precisava pra devolver, ele ainda ia estar devendo? É isso? Com certeza. Ele ia ter que pagar tudo e ia tomar no botão. Foi essa conta que ela fez rápida ali. Uhum. Baseado na outra conta que ela fez. Quanto sobrou, falou assim, não, dessa vez a gente vai se lascar mais. Então... Aí nessa que Fabiano foi atrás do bezerro, ele descobriu que a baleia tava doida, né? É. Que a baleia pegou raiva. Agora me diga uma coisa. De onde apareceu o policial amarelo dentro do mato, dentro da catinga? Ah, tá perdido, saca perdido? Ele mesmo depois chega e pergunta, e pra onde é que é o caminho pra ir voltar pra roça? Ah, é pra lá. Então, tá perdido. Tava fazendo porra nenhuma na vida. Tem um diálogo onde ele meio que fala, depois, né, que passa essa cena de tensão, onde ele fala que tá perdido e o cara dá o caminho. Não, no filme ele só pergunta pra que lado é a rua? Ele aparece do nada, fica aquele... Tipo, os dois se olhando e tal. E que cena de tensão, viu? Com aquele facão levantado e o policial com um monte de faca, uma pistola na cintura e ó, só olhando na cara dele e passando por detrás dos troncos. Meu filho, o cara pode ter um monte de faca, pode ter pistola na cintura, mas quando ele também tá com cagaço, ele não se lembra de porra nenhuma que tá com ele. É. Não, a cara dele falar agora ferrou é muito, tipo... E nessa hora, esse cara realmente entrega o que ouvinte, o Rafael não pode xingar porque ele está num ambiente friendly. O que ele quis dizer foi, a cara que o soldado fez de fudeu! Fudeu, valeu, de vez! Valeu por ser o homem legenda hoje. E foi salvo pelo mugido do bezerro. Então, uma coisa que é importante notar é que assim... Esse soldado amarelo, ele só é valente quando tem mais gente junto com ele. Sim, aquela hora sim. Que ele estava perdido, que ele estava sozinho, como provavelmente ele não sabia mexer em arma ou não sabia empunhar uma faca ou coisa do gênero, é o fudeu de vez mesmo, velho. Eu simplesmente estava na força do cagaço. Eu disse cagaço, não cangaço, tá? Não, são dois termos diferentes. É, cagaço no cangaço, mas tá beleza. Bom também. O Fabiano indica o caminho da estrada pro policial, vai embora e o bezerro vira carne de sol, né? Rapidinho. Que no, naquela região não podia ser outra, né? Cara, assim, ele leva o bezerro, na cena seguinte ele já tá cortando a manta de carne lá na cerca. Eu falo assim, caralho, deu tempo disso tudo antes do patrão chegar. Isso é o que dá pra saber o quão quente que nesse lugar. Ah, pegou o couro do bezerro e fez alpargata nova pra rapaziada. Ou o quão miúdo tava o bezerro, né? Que de repente era rapidinho pra fazer. Logo depois acontece a cena mais triste do filme, né? Que é o falecimento da baleia. O Jota tá aqui pra não me mentir sozinho, que no privado, né? No chat privado da gente, eu falei, puta que pariu, não mata o doguinho. Não, o doguinho, o melhor ator dessa porra desse filme, tu vai e mata. Faz isso não. Quer saber? Pode ver que a porra da cachorra tá doida, né? De raiva, tá louca. Mas ela é louca, mas não é burra, né? É. Que ela tá vendo o filho da puta vir com a porra da espingarda. Oi! Não, quero não. Tchau! Tchau! Então, ela se esconde atrás da madeira lá, vai pra dentro do mato. O que eu achei que no filme resolve mal é porque no livro eles constrói um pouco mais ela apresentando, ela começando a ficar descadeirada, na verdade. Então, no livro, eles constroem um pouco mais. Tipo, não é uma... No filme, parece que... Ia lá. Tá mancando. Bora matar. Parece que é uma coisa muito rápida no filme. No livro, tem uma condição um pouquinho maior. E tem o lance de que não era raiva, né? Ela tava mancando. Não, no filme, ele mesmo falou, ih, ela tá lesa. É, ele fala lesa, mas o que ela parece ela pra gente é ela mancando, né? Não aparece ela... Não, ela só manca depois de tomar o tiro. Ela não tem um trecho antes dela mancando? Não. Então ela tá normalzinha, andando pra lá e pra cá, se escondendo no bambuzal, se escondendo... Mas quando eu deposto ela rosnando, ela oferecendo alguma ameaça. Ah, meu filho, já é muito ela atuar bem pra caralho do jeito que ela atua, tendo aqui aquela rosne, cara. O mais interessante é que ela chegou naquela casa ali, caçando um pré-á, e quando ela morre tem três pré-á olhando ali. Então, o Jota, isso no livro dá a entender que é ela sonhando com um campo cheio de pré-á. Jura? Na hora que eu vi no filme, eu falei, ah, isso devia ser um jeito de dar a entender o sonho que ela tá tendo antes de morrer, que é ver um monte de pré-á pra caçar. Cara, mas deu a ideia uma de dor seus, no coração. De seus pré-á correndo triste, livre, né? Porque não tem mais quem caçar, você também ajuda. Do ponto de vista do pré-á, foi uma coisa boa. Mas essa cena, bicho, ouvinte, se tu gosta de cachorro, pula esse pedaço, tá? Porque tu vai chorar. E as crianças gritando e tal, Porra, e as crianças mostrando que é mais birrenta do que o caralho A4. Para, a cachorra vai morrer, foda-se, não enche, caralho, bicho chato. A baleia, eu gosto mais da baleia do que do meu pai, mata o pai, não mata a baleia. Por isso que atirei na cachorra. Meu Deus, que medo. Esses moleques vão aprender a me respeitar. É bem isso. Depois dessa cena, né, eles decidem ir embora, quer dizer, continuam, né, indo embora, veem o campo... Fogem, né? É, veem o campo de novo por onde eles precisam voltar, né, correr no meio da caatinga, procurar um outro lugar. Só que, eu achei interessante uma coisa aí nessa conversa deles, é que o marido diz que a mulher tá carnuda, né, tá corada, rapaz. Então ela tem muito o que perder, né, na caminhada, né? Então vai emagrecer, mas ela tá boa, tá forte. Vou te falar que essa é a prova máxima de ser um cara que não tem o mínimo de traquejo, porque quem fala isso pra mulher, cara? Né? A mulher é um cara que não tem mais amor à vida. Carne, você tá boa, tá gorda. Vixe, o cara só falou isso, assim, impunemente, porque quem tava com a arma na mão era ele, né, cara? Porque senão a história dele acabava ali, cara. Aí ela reclama que os meninos estão ficando grandes. Ah, daqui a pouco a gente vai botar ele pra cuidar de boi também, vai vaquear. Eu quero ver eles na escola, tal e coisa outra. Que escola, caralho, de escola? Tá em cima do escola cavalo, dá porra cara. Nenhuma pra ninguém, não. Escola dá, quem adianta ler? Ler livro pra quê? Vá ferrar livro. Aí vem um outro ponto também, que é, de novo, a gente não vai questionar a escolha do diretor premiadíssimo e tal, um filme considerado o maior filme da história do Brasil e tal, mas... Um dos focos desse diálogo, né, que é o lance dela citar o cara que tinha cama de couro e ele falar, pô, ele tinha toda a instrução e terminou antes da gente, tanto que a história começa e ele nem tá lá. E dá a entender que ele já morreu. E, tipo, esse diálogo podia ser o cerne do filme, né? E ele é só um diálogo no final, né? Dava pra construir a história toda com base, né, nessa pegada. Né? Uhum. E o filme termina, né, com ele seguindo de volta pra Caatinga e com o mesmo barulho irritante do carro de boi de novo, que não... Puta lá que de volta outra vez. Mas ali pelo menos faz um sentido que é pra fazer o loop, né? Que é pra dar por isso mesmo, mas é um loop horrível, né? Beraldo, só não é nada contra você, não, mas enfia esse loop no meio do olho do cu. Tá? Não faça isso, não, que não vai acabar nunca. Esse caralho dessa porra desse barulho, terminar o filme com esse caralho dessa porra desse barulho, eu queria pegar que alguém pegasse esse carro desse boi e enfiasse no rabo do boi. Eu aqui preocupado, achando que você tinha ficado bravo de eu ter usado a palavra loop. Eu tava aqui procurando. Caramba, qual que é o sinônimo? Não, o loop tá tranquilo. Não, o loop tá tranquilo. A minha raiva não é com o loop, é com a porra do carro do boi. Não, isso é demais mesmo. Aliás, é um jeito bem complicado de você fugir fazendo essa barulheira, né? Os caras vão achar de longe, né? Segue o barulho irritante, estão lá. Bom. Tudo bem que o barulho não é deles, que eles não estão no carro do boi, né, porra? O filme termina e eu gostaria de saber o que você achou, né? Quais são suas impressões a respeito do filme Senhor Jorge Augusto, da Fire Falcons Edition? Bom, gente, primeiro de tudo, segue bem atuada dos livros na mesma época e de autores similares. Graciliano Ramos segue a mesma toada dos autores que pegavam essa questão da cultura nordestina, mas eu notei que, assim, sendo sincero, eu assisti o filme em 2x. Cara, eles deixaram muito, assim, é um tipo de filme contemplativo, cara. Você que é imediatista, que é o bagulho tudo pra ontem, eu digo uma coisa, esse filme não é pra você. Mas o cara que assistiu em duas vezes, olha aí. Porra, o filme é de 63, cara. Tu não vai querer que esse filme seja uma explosão de um filme lá Michael Bay, né? Pelo amor de Deus, né? E aproveita, Nerdmaster, e já me diz também o que tu achou. Olha só, eu comentei isso no meio dessa conversa que a gente teve. Eu acho que esse filme ficaria melhor se tivesse um pouco mais de pegada de humor. Tudo bem, uhum. Beraldo, inclusive, tá aqui para não me deixar mentir sozinho. O livro não é tão cômico, o livro é bem mais sério, entendeu? Mas tem alguma coisa lúdica no filme. O Beraldo mesmo falou os Sonhos da Cachorra e o Caramba 4. Então, dava para pegar essas partes mais lúdicas e fazer num tom mais cômico, entendeu? Então, não precisa ser um Auto da Compadecida também, né? Porque aí já ia querer demais, que afinal de contas, Suassuna fez muito mais comédia do que o Graciliano Ramos, né? Mas que podia ter um pouquinho mais de tom lúdico, um pouquinho mais de comédia e talvez uma trilha sonora e não aquela porra de carro de boi, eu agradecia. Então, uma coisa que eu queria falar antes do Jota chamar a opinião do Rafael, uma coisa que é importante a gente frisar, que esse Sonho da Cachorra realmente não é pra ser engraçado, porque é um sonho de morte, porra. Ela tá morrendo, velho. Mas eu não falei ser engraçado, filho. Eu falei ser lúdico. Ah, aí faz sentido. Ser mais celery, né? Ter mais significado, né? Menos pé no chão, mais fantasia, vamos assim dizer. Sei lá, botar asinhas no fundo falso e fazer ela voar. Porra, aí também tu já tá querendo abusar da sorte, né? Podia ter só colocado um pouquinho de desfoque na lente, já dava pra dar a entender. Isso, cara, fantasiosa. Seria interessante. É. Mas por falar nisso, senhor Beraldo, me diga o que você achou geral desse filme. Então, claro que levando em consideração que é uma obra sacramentada, a principal obra do cinema nacional, acho que é o primeiro filme considerado do cinema novo, tudo aquilo que faz parte do contexto, desconsiderando tudo isso, o filme é chato pra caramba. E já vou deixar logo o dedo na ferida, metade dos filmes do cinema novo são chatos pra caralho. Tem isso, ele tem uma preocupação com um único enfoque. E faz sentido, se a gente considerar que é um filme curto, né? No geral, ele é baseado numa obra que também é muito, tipo, ele faz uma transição da obra pro filme de maneira absurdamente eficiente, isso não tem dúvida. Mas eu sinto que faltou. Vou dar um exemplo da própria baleia. Claro, a gente gosta de cachorro, a gente vê o cachorro, a gente, né, torce pro cachorro, é natural. Mas tudo que você tem da baleia, de que mostra a importância dela, é porque o diretor construiu isso botando a criança pra abraçar o cachorro o tempo todo. E depois bota a criança pra gritar quando vai ter o fim do cachorro. Então, isso são uns truques de narrativa que meio que trapaceiam, né? Dava pra fazer isso compondo um pouco mais, até porque, né, a cachorra mostrou bastante competência cênica ali, maior do que o resto do elenco. Maior do que o elenco todo junto. E tem uma coisa do texto declamado que tanto do Fabiano quanto da senhora Vitória, que incomoda demais, e, de novo, é certeza que foi uma intenção do diretor, que é fazer essa fala cadenciada, ritmada, de declamação, quase um jogral, né? É. E tem a questão de época, né? Filmes de 60 para trás tem um pouco mais disso, uma coisa mais declamada, uma coisa mais teatral até na interpretação. Atores isso... menos competentes. Tem isso também. Mas tanto que quando tá na cena com o outro, eu comentei, quando tá sendo com o fazendeiro tá atuando, né? E o restante tá muito. É que botaram no papel do fazendeiro seu Lunga. E, pois é. E a impressão que dá é que o ator também não sabia ler, né? Então falavam antes pra ele o texto pra ele poder declamar direitinho. É brincadeira. Mas enfim. Não duvido nada. O que eu acho é que ele pesa muito, e é ok, foi a visão do diretor pro livro, mas se tivesse um emocional um pouquinho mais equilibrado, sabe? Tipo, ele só vai pra cima ali no primeiro trecho quando chove, depois é ladeira abaixo o filme inteiro, sabe? Pra no final ainda ter a morte da cachorra e a fuga da família, sabe? Tipo, é muito... Que vida complicada, né? Cara, tu não sabe que um filme vai ser, ó. Um filme vai ser, ó. Uma bosta. Quando tu já começa a porra do filme matando papagaio. É, pois é. Bom, estamos chegando. Não curtiu esse filme. Puta que pariu. Estamos chegando para o final do nosso programa. E eu já vou dizer aqui o que é que eu achei do filme, que eu achei um filme muito solitário, muito triste. Apesar de que ninguém perguntou. É, mas eu tô falando que eu sou o host dessa porra. E o filme, ele traz umas coisas interessantes que não dão em lugar nenhum, né? Quando o Fabiano entra na casa do patrão lá, que ele fica encarando a filha do patrão, e isso não dá em nada. Eu falo assim, olha, vai rolar um clima, alguma coisa assim, mas não dá em nada. Né? Então tem um monte de cliffhanger ali que não é cliffhanger, né? Mostrou só pra mostrar, olha, tem uma pessoa bonita aqui, vou mostrar ela, mas vai ficar nisso mesmo. Então, bonita é a tua opinião, né? Comparada a todo o restante, né? Tá, ok. Em medida de comparação, ok, tá. Vamos dizer que é a menos feia da cidade. Bom, e dito isso, já tá chegando a hora do rango, né? E eu quero... abrir o momento do jabaculês, convidando o caba mais ligeiro do que dois sapos na lagoa, seu Rafael Dourado do Sapo Brother. Onde é que a galera te encontra? Pessoal, tudo que tem rede social na história vai ter Sapo Brothers, provavelmente sou eu. Mas principalmente no YouTube, né? YouTube.com.br. Provavelmente sou eu. É porque existe uma exceção. Teve um blog que saiu com o nome Sapo Brothers que não era meu, mas já acabou. Enfim. No YouTube, youtube.com/sapobrothers, principalmente, e no site, né, sapobrothers.net, que basicamente só reposta o que tá no YouTube, mas às vezes tem umas tirinhas lá também. Bom... E você pode encontrar ele também no Hub Multicultural para Nerd. Calma, vai chegar aí, filho da mãe. Mas ele encontra lá também. É verdade, tá bom. Eu fico, de vez em quando eu faço umas contribuições lá também. E o cara mais sabido do que preá dentro da toca, seu Jorge Farifal. Quando é que a galera te encontra, meu filho? Sabido, né? É. Olha, mas que desgramento, velho. Mas enfim. Vocês podem me achar em uma penca de lugar, mas na maioria deles é tudo relacionado ao Anime Sphere ou ao Paranerdia. E o link eu vou deixar pro Nerdmaster colocar pro post, né? Porque quem posta o Água de Moringa é o Nerdmaster, né? Vamos dizer a verdade. Bom, você sabe disso. E de resto, tamo aí. Bom, e o você cabra... encontra também o Jorge se fudendo muito nas edições. Aonde? Nas edições. Bom, e o caba mais forte do que cuscuz com leite e carne do sol, o maior ponto de referência da cultura nerd brasileira, o senhor Capitão Alexandre Nerdmaster. Ele. A título de curiosidade, só pra começar a conversa, vá se tomar no meio do teu cu. Né? É só pra começar a conversa direito, né? Ah, queria inclusive aproveitar este momento de jabá. Rafael, vá se fuder você também, antes que eu me esqueça. No momento jabá, que eu não sei pra que eu tô fazendo, porque isso aqui já tá dentro do Paranerd, então pra que jabá no meu próprio centro cultural, né? Mas foda-se, né? Ouvinte, se você tá gostando desta bodega, um beijo, inclusive, na meio da testa da nossa querida tia Edi, que com certeza tá rindo horrores desse bando de retardado fazendo sinopse de filme. Desculpa, inclusive, tia Edi, tá? Você pode, inclusive, encontrar esse bando de retardados retardando-se no Hub Cultural Paranerdia, que é como chama agora o grupo dos ouvintes do Paranerdia no Telegram. Procure t.me/Paranerdia e seja feliz. Ou não, porque tu vai encontrar o Jota, o Jorge e o Beraldo lá. É Hub Multicultural do Paranerdia. Muito bem. Foda-se. Bom, e com isso, vamos ficando por aqui. Eu vou ali comer o meu cuscuz com leite, minha bolacha creme cracker com manteiga e tchau. Tu vai comer cuscuz com leite porra nenhuma, não? Tu falou que cuscuz com leite sou eu. Tu vai comer cuscuz... vai comer cuscuz com leite nem na puta que te pariu que tu vai comer cuscuz com leite, tá? Tu não vai mesmo. Mano, vai lá no momento que você vai no cadáver. Seu filho da puta. Agora eu fui de entendido mesmo. Eu sabia que vocês eram íntimos e tal, mas não sabia que é esse ponto. Mas eu posso terminar essa conversa direito. Vamos terminar direito essa conversa. Rafael vai se fuder, Jorge vai se fuder e Jota vai se fuder em dobro. Então eu penso. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.